Original Rude Boy. Original Rude Boy. Original Rude Boy, boy, boy. Real Ganja Guy. Real Ganja Girl. Yeah. Alright, alright, alright. Yeah. Yeah. Anda logo, moça. Passa pra dentro. Tá ficando tarde, força. Pra quem faz força, pra quem faz parte, ataca as costas, me joga facas. Eu penso em coisas, em cotas, na cor das empregadas. Eu penso em resistir um dia, na covardia. Eu penso em resistir só mais um dia. Desligo o Nokia e olha pra cima, cadê o Messias? Eu estou no mundo de Sofia, mas aqui fora, aqui na jaula, nos alçapões minha mente tirou minhas pernas. Da cova dos leões, nem luz nem velas, Getúlio Vargas e Júlio César, onda interna. Sujeito a internações, lá a polícia anunciava o rei. Rasta don't work for no CIA. Meu telefone, meu telegrama de telescópio me vigiam como os caras do IB. Meu corpo, meu para-brisa, meu para-raio de paraglider, abrigo, meu papagaio. E não sou pirata, seu cara pálida. Minha viagem gerou uma filha que tava grávida. São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Freud e Platão na caverna do Batman. Você vê sombras, ouve sussurros, seja você a luz, aprenda a enxergar no escuro. E aí, Cláudio? Manda aquele reguezinho do Yankee, vai. Eu vou sair, eu preciso me mudar. Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim. Eu vou subir no trem que vai partir daqui. Eu preciso saber. Aviso Sócrates que foi o Aristóteles que roubou minha prótese e saiu correndo, que deixou sem braço, sem perna, sem pensamento e quase morrendo. Eu nem tomei conhecimento. E do que adianta se é esse o prêmio para o gênio preso na lâmpada há um milênio? Eu tô nos acréscimos do 27º século. Eu já tô incrédulo vendo alienígenas, todos alienados, cultuando suas místicas, tolos alinhados, vivendo igual Matrix, ouvindo um sertanejo remix. E no foco das câmeras, Tech Pix, Vila Mix, foda-se, fogo nas pedras de crack. Eu quero um passaporte igual do Nicolândia Spark. Eu dei piripaque, tô cansado desse caralho. Cara, eu curto sexo, eu não sei porque eu trabalho. Eu vou sair, eu preciso me mudar. Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim. Eu vou subir no trem que vai partir daqui. Eu preciso saber, descobrir o que eu sei. É, eu vou sair, eu preciso me mudar. Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim. Eu vou subir no trem que vai partir daqui. Eu preciso saber, descobrir o que eu sei.